Mike, decolatão no 7. Novemerank, Mike, fica atento ao tráfego dessa posição de 12 horas, 9 milhas, no rumo oposto, mantendo 500 pés. É o papapá, Mike, Eco Delta. Novemerank, Mike, ciente do tráfego. CNM 3194, direto Lula, desça para 2 mil pés, já pode estabilizado no localizador. É 3194, copiou o controle, direto turno, 2 mil pés, já pode estabilizado. Controle, gol 396, qual o meu? No 396, desça na chegada Mari para nível de voo 050, QNH no 000. Ok, Mari 050, Miguel. Papai Romeu se erra. Papai Romeu Kilo, Serra Lima, na proa de Mari para chegada Mari, reporte para descida. Guarda Mari, chegada Mari, reporte para descida. 3-4, copiou o controle, direto do na 2 meu pés. Mike, acudeu, tá chamando torre, 198, décimo 95. Cinema é 3-4, copiou o controle. Tá pronto, como é, recebe o agora eu recebo com, 45, direto do na 2 meu pés, já pode ser precisado no localizador. Do na 2 meu pés, 3-4. Novemerank Mike, mantenha o corredor Axel no meu pé, já porte farol da barra. Novemerank Mike, aportará a farol da barra, manterá um no meu pé pelo corredor Axel. Bom, no 807, vetoração para sequenciamento, curva à direita para 230, limite é o QD Mike, 1-0-0 de Simbra. Confirme sua velocidade. 2-0. Vitor Macbeck no solo 48, autorizar o backtrack, adicionar a frequência livre, agilizar a gentileza. Rotor Salvador, o Mike Eco Delta no zero tráfico, mantendo que ele no Mike Eco Delta da presente, autorizado o cruzamento da aproximação no eixo da 1-0. Reporte para gerar base para 1-7, o Mike Eco Delta. Reporte para a base da 1-7, tá. Controle pelo Serra Lima, ponto ideal. Que o Serra Lima desça para nível de voo 060, que é legal no 010. 060 com ajuste ideal do Serra Lima. Chame centro, Recife, frequência 125, decima 1. 0. O Mike Eco Delta autorizado base pela 1-7 e pouso na mesma, vento 120 graus, 1-0-9. Solta. Desça para 4 mil pés, que é negar no 0-0. 4 mil. Autorizado já para o táxi. 3192, passando Duna, completa de aproximação, Chime Torre, 198, décimo 95. Obrigado, diretor. 3192, confirme a torre, 198. 95, TAM, 3192. Maravilha, obrigado. Chama para o táxi, 6327. É o número 5 na aproximação. Tente, número 5, mandando pro aproximação. Torre Otan 3192, muito boa tarde, estabilizado sinal da 10, baixar travado. 3192, job estado, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, zona 29. Pouso autorizado, pista 10, 3192. Papá, Romeu Quilo Serra Lima, desce e mantém nível de voo 100 inicialmente. 100 inicialmente, Quilo Serra Lima. Boa tarde, 3127. Pronto, se tiver estacionamento. 3562, se autorizado, se tiver estacionamento, chama pronto táxi. Chama pronto táxi, 1807, curva esquerda para 200, emite é o Killer Mike, permite a mesma. Com 1807. 1807, prova 100. 1807, desça para 2500 pés. Voo 9280, desça para nível de voo 050. 050, 0 Serra Lima, desça até nível de voo 090, corrigindo 080 Kilo Serra Lima. 080 Kilo Serra Lima. Controle Salvador, Mike, Mike, Mike, livre frequência para coordenação. Boa noite 07, vai seguir tráfego a sua posição de 11 horas, 11 milhas, interceptando o localizador, a rebanho 320. Boa noite 07. Para o localizador, curva esquerda, proa 150, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, é que o seu repórter estabilizado. Esquerda, proa 150, 2 mil pés, com 9280, desça para 4 mil pés. 4.928. Silva Serra Lima, desça para nível de voo 050. 050, que ele fala. Com 1396, desça para 3 mil pés. Quer negar 1-0, 1-0. 3 mil, meu Deus. Nossa, Juliette. Alfa, está Juliette, apontará 3192. São Salvador, 6327, pronto para o táxi, de Alvide, 6-0, Alfa, Salvador, autonomia de 3 horas e 38 minutos. Será 6327, está autorizado o táxi via... Táxi Índia, ponto de saída 1-0, chama a torre em 1-1895. Pois o altímetro no 0, no 0. Autorizado táxi via Índia, até o ponto de saída no 0, lação 1895, agora no 0, no 0, ajuste 6327. Será 6321, vai seguir o foco sem da companhia via pátio 1, táxi Índia. Ponto de saída 1-0, vai chamar a torre em 1-1895, pois o altímetro no 0, no 0. 1-0, no 0, no ajuste, segue o foco sem. Ponte Pérez 295, 6321. Solo Salvador 35627, acionado, 59 a bordo, autonomia 3 horas, alterna Recife, pronto táxi. 35627, está autorizado o táxi até a saída do pátio 3, Reportando para ingresso Pati 1. 7 Pati 3, reporta para ingresso Pati 1. 627. 099. Posso usar da pista 10, vai ter na parte. O 9280 desça para 3007. 3907. 5627, ficar atento ao Airbus, já está ingressando na posição 02, do Pátio 1, após estar autorizado a ingressar. Pátio 1, taxi Índia, ponto esperando no 0, vai chamar a torre 11895, ajuste no 0, bom voo. Está ciente da TAM, após o TAM, na passagem, está autorizado pela taxa de Índia. Ponto espera da 10, chama a torre 5627. Já sente de novo ajuste, 010. Torre Salvador, boa tarde, voo 1807, na final da 10, 3 milhas. Voo 1807, boa tarde, o ajuste na 0, na 0, reporte no externo baixado, travado, segundo para pouso, nave que o 37 é um Airbus da Oceané. Gente, 1807. Com 396, está autorizada a aproximação aí, ali. Obrigado. Com 9280, desço para 2000. 2000, 9280. Quilo Serra Lima, número 4, propouso. Velocidade agora 170, 170 nós. Inicia a redução. 1702. Pelo Serra Lima, desça até a altitude de 3000 e aguarde vetoração. Desça até 3000 e aguarde vetoração, pelo Serra Lima. Pois é, no machado e travado. Gente, voo 1807, livre pouso 1-0, vento 140 graus, 1-0 nós. Pouso na 1-0, voo 1-8-0-7. Posição 1-0, Pati 1. Ah, Juliette, posição 1-0 na Pati 1, 6327 visual com o bang da Gol na final da 1-0. Afirmativo. Frente após o pouso do mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0 e decora fica autorizado pela torre. Posso passar o bang da Gol, a Lima mantém, aguarda para o outro. Sanido 2231, voe Duna e desça para 4000 com vida. Duna para 2000 com I10, 2231. Voo 396 no localizador em aproximação para pouso. Cheque 3, chame a torre. 11895, voo 396. 8, 9, obrigado. Azul 4462, é o controle, viu? Cordial, está autorizado via chegada à mar, ajuste I10. Eu tenho um Fokker 100 da Giança iniciando rolagem a uma distante. É. 075 reportará no localizador. O Gol 9280 reduz agora para a velocidade de aproximação. Reduzido. 807, no solo, 1800, livre direita via Fox, agilizando e semissolando 21 decimal 9. Entrar na Fox 219, 807. Sandra 63, eu não mantenho ponto de espera, boa tarde. Manterá, boa tarde. Tome o apron. Nome 1807, livrou. 1807, autorizado, táxi, apate. Passei Alfa Juliette para a posição 1-1 do Pátio 1. Alfa Juliette para 1-1, 1-1-7-7. Lima Vita Delta, Red to copy. Street to Brasília, Flight Level 360, Runway 17, right turn after the Patry, Arbor the Patry. Via Upazoo 17, approach control frequency 119.8 under squawk 5461. Vita Delta, Arbor the Patry, and left for transition via Upazoo 17. Elefa. Start up and taxi, contact the tower 118.95 QNH 1010, Lima Vita Delta. Quiro Serra Lima, reduza para a velocidade de aproximação agora. Reduzindo, Quiro Serra Lima. Capitão ao localizador, Quiro Serra Lima. Ciente, aproximação autorizada, aguarde transferência. Aguarde transferência, Quiro Serra Lima. Para Guarulhos. Então, 3155, muito boa tarde. Está autorizado Guarulhos no nível de voo 340, vai decolar dando zero com a curva direita na saída da EL, Leda, Eudes, via Upazoo 44. Controle a PERI 119.8 e o transponder 5431. Traffic Cash 2231. Upazoo 44, decolando da 10, primeira curva à direita, saiu da EDA, da EL, transição Leda. Controle 19.8 e o transponder 5431, com quem posição depois de Leda? Da EL, Leda, Eudes. Serra Lima, agradecemos a sua colaboração, chame a torre de comando, a frequência 118.95, câmbio. É, 18.95, obrigado. Quebec, aguarda copo, por gentileza. Alô, boa tarde, gol 1396, livrão. Gol 1396, muito boa tarde, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para a posição 08 do Pátio 1. Alfa Juliette para 8, gol 396. 17 após o start. Cliente, confirme para o estacionamento, reporte para cancelamento das regras de voo. Após o pouso, é Angadério está Pátio 5, reportará para cancelamento das regras que tinha. Quilo Serra, Quilo Serra Lima. É 6321, né, Torre? Quis jogar com o Bagnagol na final da 1-0? Após o pouso do mesmo, a Lima tem cabeceira. 1-0, Xené 6321. Exuno da Passaredo. Pronto, cópia. Autorizado Carlos Lourenço, mil pés, decolador 17, curva direita, corredor Aster, a mil pés. Controle a PERI 119.8 e o transponder 0161 no padrão. aqui para o 17. Kilo Sierra Lima, plano cancelado 05, curva esquerda, aposta final da 17. Reportará a final da 17, Kilo Sierra Lima. O 9280 no solo 05, linha direita, via Eco Chame Solano, 219, boa tarde. Eco 219, 9280. Da Leda, aí, pode ir. Ok, meu amigo, então vamos da Leda e aguardando, quando possível, pelo centro, direto, Ilhéus. A positivo. Vitor Mike Beck, boa tarde, chame para o táxi, hoje é 010. 01 para o táxi, táxi 1 para o 01, 9280. Traço ajustado, faça uma curta base para 17, tem livre pouso na mesma, o vento 120 graus, 109. Curta final, base, curta, fina, curta base para 17, o Kilo Sierra Lima, baixar travado. Essência do melhor centro de controle do Nordeste, o senhor está autorizado voar da presente posição direto para Ilhéus. Direto Ilhéus da presente, 6327, agradece, é o melhor controle do Brasil. Vitor Delta, for taxi, contact tower, 118195. Peso 2231, passa a duna no curso localizador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 11895, passaria do 2231. Gente, o passageiro vai reduzir, chamar a torre 1895. Boa tarde, Oceano 6321, não controle, contato radar. Roger, reporte taxiway papá, maintain position. 35627, vento 130 graus, 00, decolagem 00. Tive decolagem na 10, 5627. Positivo, se não estivesse com referência, esse controle também iria autorizar. Mas se for facilitar a sua navegação, se for atrapalhar o seu planejamento, o senhor pode completar a curva e voar direto o Elefa. Melhor ainda, direto Elefa, graças. Lima Vitor Delta, clear ingresse runway 17, report sign up to takeoff. Passaredo 2231, passando marcador externo, baixar travado. Passaredo 2231, boa tarde. Vento 140 graus, 10 nós, o ajuste na 010, livre pouso na 10. Livre pouso, pistão na 0, 2231. Confio também? 062, cara. Ciente, o ajuste na 0 na 0, reporte na ótica. Ciente, obrigada, aqui Luciana Lima, boa tarde. Trip 5627, decolado 0 na 0, chame controle e 119, decimal 8, bom voo. 098, bom serviço. Obrigada. Salvador, boa tarde, trip 5627. Trip 5627, controle, contato radar. Jack Luiz, que está autorizado a ingressar no corredor. Câmbio. Ciente, ingressando no corredor, bravo comigo. Vitor Delta do Tower. Que about the dogs? Where the exactly position, please? Okay, so I understand that the dogs are not on the runway, okay? Okay, so you are clear to take off runway 10, wind is 130 degrees, 10 knots, runway 17. Apenas para informação de tráfego da aeronave da Azul, está passando duna no momento. Câmbio. Tá, ciente, o Azul, 442, tem aeronave. Azul 4462 agora no localizador em aproximação para pouso, vamos reduzir, vamos checar o trem e chamar a torre, 11895. Reduzindo, torre 1895, boa semana. Boa, bravo aqui Luiz, direto para a final da pista 17 autorizado, campeão. Direto para final da 17, bravo aqui Luiz, recuperação. Afirmativo, à direita uma bela aeronave da Azul em aproximação para pouso. Na visual com a mesma, bravo aqui Luiz. Mi 10, prossegue aproximação, azul 442. Vitor Mike Quebec, autorizado a gravar no 7, aposta alinhada, pronto. Lima Vitor Delta, Skolk 5461. Airborne 1-3, contact Salvador, approach control, 119.8. I'm sorry, 5461, real contact Salvador, departure control, 119.8, confirm? 119.8, confirm. 119.8, that's right, thank you. Para ingresso próximo, 4231. Marcelo 2231, está autorizado a ingressar no GS, ingressará pátio 3 para a posição 02 do mesmo. CN31. This is departure control, radar Camtax, Mercedes clear. Lima Vitor Delta, roger. Azul 4462. Boa tarde, Azul 5446, direto para o CN. 5446, controle, prazer falar. Eu tô com umas 3 ou 4 aeronaves para entrar no setor norte. A intenção é colocá-lo como número 1. O senhor tem condições de voar direto duna, descer para 4000 e ILS, aproximação e pouso pista 10? Confirme. Afirmo. Ok, entendi, afirmativo. Vamos partir para duna 4000 autorizado, vamos manter a velocidade, se possível aumentar, para que entre como número 1 à frente das aeronaves que adentram a nossa área terminal pelo setor de Alagoinhas. Câmbio. Franco Luiz, que chame a torre, frequência 11895, câmbio. Torre em 11895, bravo que Luiz, que muito grato, boa tarde. Um abraço. Oceano 6321, passou o nível 150, subindo para o nível de cruzeiro. Chame Recife, frequência 1288, Oceano 6321. Ok, copiou Recife, 1288, obrigado, uma boa tarde, o 6321. Boa. O Victor, Mike Quebec, atenta a esteira de turbulência do Embraer da Azul, tem livre decolagem de 17, o vento do 20 graus, 0 nós. Bravo que Luiz, ficou de aproximação, aguardando pista livre. Ah, continuando e aguardando instruções. Bravo que Luiz. Passagem para 32, não acesse a informação certa. 32, não acesse Salvador, desça para 5.000 com 1.010 na chegada bom. 5.010 na bom, 32, não acesse. É possível voar direto bom, seu pelo? Pode voar pelo. Eu vou efetuar o sequenciamento em breve. Vamos prosseguir para 5.000 direto pelo, para o TAM 32, não acesse. 5.000 pelo, 32, não acesse. Azul 4462, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para a posição 03, ou passe 1. Alfa Juliette, passe 1, posição 3, o Azul 4462. Boa tarde, está 3155, está pronto no ponto 0. Então, 3155, boa tarde, autorizado a alinhar e decolada 10, vento 1, 10 graus, 09 nós. Alinha e decolada 10, da 3155. Está é pronto, cópia. Reduzir para 250 nós, 3297. Direita, na saída da El Leda Bridge, via Pítulo 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle a pele 119.8 e o transponder 5504. Capta Pesulu 16 depois? A Pesulu 16 após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Ah, tá ok. Vamos dar autorização 360, né? Conforme rota. Vai decola da net, continua direita, pertinho da El Leda. Brinde Pesulu 16. HZ, tá no seu sul, 3 e aí conforme rota. O controle 198, acana 3904. 5504, eu transpondo, estou pronto para o estiver acionamento, gol no 399. 5504, chama na brincadeira. Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, 5304, 5 o 5364 é o controle, Salvador, autorizado meia dúzia mil na chegada bom, ficou 1.010, câmbio. Meia dúzia mil, com 1.010, o Patango Lima, Vitor Delta, contact the center, frequency 128.8, over. 128.8, thank you, sir, have a nice day. Thank you. Acho que Luiz, no sol, Zona 9, autorizado back track, reporte Felipe. 3155, decolada Zona 9, chama o controle, 1-9-8. 19-8, 3155. 4-6, sem restrições, até altitude de 3.000 pés. 3-2-1-7, 3217, que passou a Lagoinhas, está autorizado a altitude de 4.000 pés. 3217, positivo. Controle da 3155, passando 2.200 pés, está autorizado direto Leda? 3155 é o controle, contato radar autorizado. Direto mesmo, tá 3155. 4, marcado 0 para cobre 360, Petrolina. Controle Salvador, boa tarde. Com a 755, é o controle Salvador. O senhor vai descer até o nível 190, como já é do seu conhecimento, o senhor está seguindo a aeronave da Trip, o sequenciamento foi feito pelo melhor centro de controle do Nordeste. Na chegada bom, o senhor número 3, pista é 10, o ajuste é 1010. É um prazer estar com vocês aí, controle mais especializado do Brasil. Bruno 075, este é o controle Salvador, autorizado via chegada mar e ajuste 1090. Excelente. Para pegar que está na minha frente, papai. Para. Está com 2.09. É uma boa velocidade. O trip 5364, qual é a sua velocidade agora? 2.40. Ok, 240. Gente. O 755 pode reduzir aí para ajudar o trânsito sem problema nenhum. Ah, eu agradeço. 1.220 por enquanto, tá bom. 220. 220. Trip 5627, chame Recife. Frequência 1.268. Recife 1.268, boa tarde, bom serviço. Boa. 1.790, pode proteger a minha. Afirmativa, até o nível 170, 1.70. 1.70, 75, obrigado. Prossiga, né, 3.04. A saída é um prodígio, né, no flock. Como o flock, a gente fica muito melhor para ter um desgero. Afirmativo, bom flock, perdão, comandante. Opa, sem problema, vamos flock, né, meio 3.04. Antes disso, sem restrições até 4.000. Sem restrições até 4.000, 3.04. No 755, desça para 5.000. Peço com 1.010. 5.000, 1.010 no 755. Positivo, boa viagem. Frequência livre, Vitor Mike Quebec. Confirme para o sol, por gentileza. Poderia confirmar a parte de Grecola? Autorizar. Afirmativa, iniciamos a redução 5446, obrigado. Quinta na saída da El, Leda, Virgínia, Via Alpes, Lu 1-0. Após Serra, Índia, Delta, Uniforme, Romeu, após conforme rota. Controle, operem 119.8 e o transponder 5465. Eco 446, está autorizado a aproximação ILF, câmbio. Formará o 546, estabilizado. Da 3217, reduza para 210. Já está reduzindo 210, 3217. Juliette, Lua, copiou, Saulo. 251. Recife 1251, até 3155. Vai decolar da 17 com a curva direita na saída da El, Leda, Bridge, via Upper Zulu 10. Após voa Serra, Índia, Delta, Uniforme Romeu, após conforme rota. Controle Salvador, operem 119.8 e o transponder 5465. 7-3-0-3-0, decola 7, curva direita, Rata, El, Leda, depois Bridge, atendendo 10. Meu, 5465, ao transponder, poderia confirmar pessoas a bordo? 5 a bordo, fase 30, acionamento com o Zé, o acionamento intacto se chamará a torre 11895 e o ajuste é altímetro no 0 no 0. 0 no 0, vai chamar 5895. Chale travado, uma boa tarde, 5446. Wilson, Juliette, Zulu, boa tarde, chame para o táxi. Leda, Bridge. Via Alpes Zulu 10. Após Bridge, voa Alpes Zulu 16, após Panin, após conforme rota. Controle opere 119.8 e o transponder 5474. Autorizado 360 para Mofins, decola 10, curva de direita da El, Leda, Bridge. A intercepta Alpes Zulu 10, Bridge, Alpes Zulu 16, Panin. O controle 198. 474, voo 9280. Gente, o voo 9280, apenas corrigindo, da Leda Bridge já direto ao Pesulu 16. Da Leda Bridge e a Pesulu 16, voo 9280. Chama pronto, pushback, o 9280 da Gol. Portará pronto, 9280. No custo do localizador, reduza para aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895, número 2 para pouso, trip à frente 4 milhas e meia. Ah, visão com tráfego, torre, boa tarde, bom trabalho. Boa. Trip 5364, vetoração para sequenciamento. Direita 230, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Trip 5364. 230, limite ao lote. Passou o Índia Serra, embaixo travado e avistado. 3817, boa tarde, informa o tráfego que precede um ATR da Trip na aproximadamente uma milha da cabeceira 10. O ajuste 10, 10, 3217, essa aproximação aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 3217, visual com tráfego próximo à cabeceira. O 1755 está sob vetoração. Direita, proa 235. Desça para 2000, limitado pelo localizador. Com 1755. Direita 235, limitado pelo localizador. 755. Whisky, Juliette, Zulu, ajustando 00, reporte na ponte espera da Oscar. Então, 3217, livre pouso 10, vento 120 graus, 009. Livre pouso 3217. Juliette. 5364, esquerda 140 para o localizador, chama estabilizar. Esquerda 140, chamará para estabilizado, 5364. Retorne para Salvador a 1000 pés com um ajuste 1010. Estabilizado, Mike 2, boa noite. Com ILS autorizado, cheque o trem, chame a torre 11895, gol 1075. 1975, gol 1075. 1895, 1895, a frequência da torre. 1895, obrigado. 1895. Afirmativo, gol 1075. Pessoal, 075, muito boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação. A autorização para pouso, ajuste na 00. Continua a aproximação, 1010, 075. Gol 1755, esquerda, proa 1820, permanece o alternado para falha de comunicações. Então, esquerda, proa 1820, permanece o seguinte localizador. Livre pouso 10, vento 1210 graus, 1009. 3217, negativo contato com o sol. 1219, não conseguiu? Negativo. Gente, então mantenha esse da Juliette, eu vou entrar em contato aqui com o sol. A sua Juliette. O Whisky, Juliette, Zulu mantém a cabeceira no 7, vamos ter um tráfego para pouso 10, já passou as terras. 4, 3, 2, 1, 3. Localizador, 5364. 5364, no localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-95. 118-95, bom trabalho. 53 abaixo. 925, está autorizado Brasília, nível de voo 360, veiculado no zero com a curva à direita, na saída Arbor Elefa, via Upedulu 17, controle apere 119.8 e o transponder 5521. Autorizado Brasília, nível 360, veiculado no zero pelo equipe, saída Arbor Elefa, menor Upedulu 17, controle 198, transponder 5521, é o voo 925. Gol 925, atendimento correto, chama pronto para o tibete, acionamento. Zulu, vento 120 graus, 099, livre decolagem da 17. Salvador, 35364, baixado travado. Trip 5364, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 00. Aguardando autorização para pouso no 00. Uno 075, no solo 35, nível direita, via Fox, chame solo, Eno 21, decimal 9, boa tarde. Direita Fox, 219, tem sobre o marcador externo, interceptou o localizador? Já parou o marco. Positivo. Complete aproximação ILS, reduza cheque o trem, chame a torre. Uno, 1895, agradecemos a sua colaboração. Câmbio. Muito obrigado, vai chamar a torre agora, 1895, obrigado, bom trabalho a todos. Grato. Com a curva direita, na saída da El Leda Bridge, via Upesulu 16. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5452. Dado nível 3 para Chicago, para consulta, fala da 1.0, curva direita da El Leda Bridge, Upesulu 16, 198, controle Salvador 5452. É o código transponder, é o azul 4198. Azul 4118, cotejamento está correto, chama pronto, puxe back estacionamento. Chama puxe estacionamento, obrigado. Fala, Salvador, boa tarde, Gol no 075, beleza, na manhã. Gol no 075, muito boa tarde, está autorizado o táxi Alfa Juliette para a posição 09 do Pátio 1. Alfa Juliette para o 09, Pátio 1, obrigado. Salve, Salvador, eu passarei do 2231, tem reclamação Sierra para Barreiros. Os 231 na guarda cópia. Está autorizado Barreiras, nível de voo 180, vai decolando no zero com a curva esquerda na saída Momo Vatapi. Controle a pele 119, décima 8 e o transponder 5512. Autorizado 180 para Barreiras, vai decolando no zero, curva esquerda, percurso da saída Momo, transição aguardando. Ponto 8998, transponder 5512. Gente, Momo, Vatap, chama pronto, se tiver funcionamento, passarei 2231. Posição 12, passou externo com 30 cabos, 755. Ciente, ou no 755, ou no 755, essa aproximação aguardando pista livre. Vai aguardar a pista livre, 755. Trip 5364, no solo 69, livre direita via Delta, chame o solo, ou agora via Eco, e chame o solo, em 219. 219, Eco, Trip 5364. O controle Salvador. Paulo Salvador, 5364, boa tarde. 5364, autorizado o táxi Alfa, reportando o Anjo Juliette. Alfa, antes da Juliette, formará 5364. Viu, tá havendo algum problema entre o controle e o Lima Kilo Zulu. Uma aeronave para a ponte, identifique-se, por gentileza. Comando 925, solicite ao Lima Kilo Zulu a informação que nós precisamos agora. Quero saber se ele está querendo pousar visual na pista 17. Ele informou que vai pousar na pista 190, montando do mundo. Ah, positivo, eu agradeço. Eu já autorizei o Lima Kilo Zulu a descer para 5 mil pés com o ajuste 1090. Peça para que ele voe Bonf e execute a via chegada Bonf para a pista 10, por gentileza. Vem pra aquilo, Zulu, tá na disputa do gol 925. Seu amigo, tô copiando alto, claro, tô de ponte agora pra você. Beleza. O Salvador, o Lima Quilo Zulu copiou vocês aí. Ah, ok, muito grato. Obrigado, amigo. Quem é que tá no Lima Quilo Zulu? Augusto e Torinho. Oh, Alencar, valeu, Torinho. Um abraço. É 314, está autorizado para o tiver questionamento, chama para um táxi. Para o táxi, 314. 5364, está autorizado a ingressar na Juliette para o pátio 3, posição 05. 3, posição 05, 5364. Cinco, cinco, noção, esquadrão 1, linha direita via Eco, chame Solano, 2129, boa tarde. Eco, 2129, 755. Salvo, Salvador, boa tarde, eu vou no 755, livrou na Eco. Bom, no 755, se autorizado táxi via Alfa Juliette para a posição 06 do Pátio 1. Alfa Juliette para a posição 06, ou 75. Para o Chibete, para o metro, passaria do 2231 no Pátio 3, posição 02. De comunicação. Zuno, ficar atento ao TR da Trip, ingressando na posição 05, após estar autorizado, seu aprontado. Autorizado em coordenação, passagem 2235? 2231? Confirme 2231. Está autorizado em coordenação, pushback? Afirmo, ficar atento a um ATR da Trip que ingressará na posição 05 após estar autorizado, chamando para um táxi. Passagem 2231. Bom, 2280 no 1, pushback acionamento. Nove 2280, aguarda pushback acionamento. November Yankee Mike, da presença autorizada final da 97, reporte na curta, o ajuste na 090, vento 130 graus na 09. November Yankee Mike, informará na final da curta. Só em LF. Livre, salvo o 925 X-Ray, informará estabilizado. Salvador, pushback acionamento para 3145. Tá, 3145, aguarda para o tiver acionamento, número 2 no setor. Guarda, 3145. Opa, Tango, Whisky, Juliette, Zulu. Chame Recife, frequência 1251, câmbio. 1251, Whisky, Juliette, Zulu com Recife agora. Pátio 3, reportando para ingresso no pátio 1. Militaxi, pátio 3, pátio principal, Juliette, pode estar na 1107-2895, passageiro 222. 2231, na idade da passagem,